Porque Deus é Deus. Ele fará o impossível acontecer na tua vida, meu irmão, minha irmã. E no poder do nome de Jesus, Ele moverá céus e terra. E fará milagres, e fará sinais, e fará o impossível acontecer no poder do nome de Jesus. Aleluia. Cremos na Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, é a nossa direção. Nos deitamos e andamos sobre a Tua palavra. Ouça, tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouça, tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Abrirei rios no deserto, romperei fontes no meio dos vales, e a terra seca se transformará em mananciais de águas vivas. Passarás firme pelas águas, passarás firme no meio do e nem as águas, nem as águas poderão te destruir, nem mesmo o fogo te afligir, porque Deus fará tudo por você. Deus fará tudo por você. Moverá céus e terra com seu poder. E o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Disso, Senhor, nós cremos na verdade da Tua palavra. Deus fará por você. See you.